Recentemente, o problema do machismo e da misoginia emergiu novamente na narcosfera e na podosfera de esquerda no geral. São muitos os motivos pelos quais isso acontece de maneira repetida em nossos movimentos, desde o foco excessivo em figuras influentes e subcelebridades, até o clima de camaradagem entre homens cis. Courtney Desiree Morris, em Por que os Misóginos São Tão Bons Informantes, já nos sugeria que a violência de gênero, em todos os seus aspectos, é um dos principais fatores que atrapalham a construção de movimentos esquerdistas. O que é mais paralisante para nosso trabalho é que quando mulheres e/ou companheiros queers deixam nosso movimento porque repetitivamente têm sido enganadas, humilhadas, maltratadas fisicamente, verbalmente, emocionalmente, sexualmente, quantos têm se proposto a conversar sobre o trabalho para que possamos abordar na assembleia do grupo para a agressão mais recente de um membro? Ou quando essa pessoa espalha desinformação, criando confusão e atritos entre grupos radicais, fala da Courtney. Naquele momento, lançamos uma nota assinada coletivamente, repudiando os eventos e nos comprometendo a criar uma série de ações para produzir esse debate. Apresentamos abaixo as nossas propostas, sabendo que elas são insuficientes, mas são um começo. 1. Podcasts e vídeos sobre misoginia. Atualmente, existem dezenas de podcasts anarquistas, inspirados no anarquismo ou de outros espectros da esquerda radical. Da mesma maneira, diversos canais de vídeo existem atualmente no YouTube e no PeerTube, principalmente na instância coletiva.mídia. Propomos utilizar esses diversos canais, cada um com seu público próprio, para discutir o problema da misoginia. Não queremos estabelecer a pauta ou a forma como cada podcast ou canal de vídeo vai produzir seu conteúdo ou o formato que deve adotar. Cada programa tem seu próprio conjunto de afinidades temáticas, afinal de contas. Mas seguem algumas sugestões. Papel da misoginia na extrema-direita contemporânea. Consentimento. Alternativas e estratégias de combate à misoginia. Como determinados grupos lidam com a misoginia, por exemplo, mulheres curdas, zapatistas, movimentos autônomos de mulheres, etc. Práticas machistas, machismo benevolente e microagressões. Credibilidade das mulheres. Constrangimento e mulheres desagradáveis. Masculinidades, patriarcado e privilégios. Divisão sexual do trabalho em espaços políticos e trabalho doméstico e afetivo não remunerado. 2. Oficina de Podcasts para Mulheres. Um breve olhar sobre os podcasts e canais de vídeo do YouTube no nosso campo revela uma enorme assimetria de gênero. Longe de buscarmos chavões liberais como representatividade, sugerimos que, enquanto essa disparidade existir, continuaremos reproduzindo relações de poder no campo. Entendemos que quaisquer ações nesse sentido produzirão efeitos limitados, mas é preciso atacar o problema. Propomos realizar oficinas de produção de podcast, vídeos e blogs voltados para mulheres para gerar um movimento de discussões sobre esses temas nos meios libertários e aliados da esquerda radical. 3. Um ecossistema para canais e programas. A criação de novos podcasts por si só pode não alcançar efeitos se esses podcasts não têm audiência. Para ajudar a resolver esse problema, propomos um ecossistema de apoio para os canais e programas. Em um primeiro momento, trabalharemos no âmbito dos conteúdos anarquistas e de inspiração libertária, criando comunidades de troca e cuidado, e propomos um acordo de divulgação, em que os podcasts e canais mais consolidados e com maior audiência se comprometam a divulgar conteúdos dos podcasts novos e uma estrutura de apoio mútuo. Além disso, propomos também estimular o uso de licenças abertas e feministas, como a licença feminista de produção de pares. Do podcast Fagulha, o vírus sonoro de resistência e luta, com perspectiva anarquista, autonomista, comunismo libertário contra os de cima. Coletivo Planet se manifestação direta, levando informação aos guetos e favelas. É nós, por nós, contra os poderosos. Um salve para os militantes anarco-curiosos, que não se iludem com a superficialidade, que vai a fundo no entendimento da atualidade, ampliando seu horizonte de luta e resistência, de combatividade contra o sistema. Compartilhamos as histórias do front, lições históricas das insurreições levantes, das lutas libertárias, desobediência, fúria. Pega a visão do podcast Fagulha. Música. 5 de outubro de 2020, ao Congresso Nacional Indígena, Conselho Indígena de Governo, à Sexta Nacional e Internacional, às redes de resistência e rebeldia, às pessoas honestas que resistem em todos os rincões do planeta, irmãs, irmãos, irmãoas, companheiras, companheiros e companheiroas, os povos originários de raiz maia e zapatista, lhes saudamos e lhes dizemos que chegou em nosso pensamento comum de acordo com o que vemos, escutamos e sentimos. Primeiro, vemos e escutamos um mundo enfermo em sua vida social, fragmentado em milhões de personagens alheias entre si, empenhadas em sua sobrevivência individual, porém unidas sob a opressão de um sistema disposto a tudo para saciar sua sede de lucros, mesmo quando é claro que seu caminho vai contra a existência do planeta Terra. A aberração do sistema e sua estúpida defesa do progresso e da modernidade se lançam contra uma realidade criminal, os feminicídios. O assassinato de mulheres não tem cor nem nacionalidade, é mundial. E se é absurdo e irrazoável que alguém seja perseguido, desaparecido, assassinado por sua cor de pele, sua raça, sua cultura, suas crenças, não se pode crer que o fato de ser mulher equivale a uma sentença de marginalização e morte. Em uma escalada previsível, assédio, violência física, mutilação e assassinato, com o aval da impunidade estrutural, ela merecia, tinha tatuagens. O que andava fazendo nesse lugar a esta hora? Com essa roupa? Era de esperar. Os assassinatos de mulheres não têm nenhuma lógica criminal que não seja a do sistema. De diferentes estratos sociais, distintas raças, idades que vão desde a primeira infância até a velhice, e em geografias distantes entre si, o gênero é a única constante. E o sistema é incapaz de explicar por que isto anda em par com seu desenvolvimento e progresso. Na indignante estatística das mortes, quanto mais desenvolvida está uma sociedade, maior é o número de vítimas nessa autêntica guerra de gênero. E a civilização parece nos dizer aos povos originários: a prova de teu subdesenvolvimento está em sua baixa taxa de feminicídios. Tenham seus megaprojetos, seus trens, suas termoelétricas, suas minas, suas represas, seus centros comerciais, suas lojas de eletrodomésticos, com canal de televisão incluído, e aprendam a consumir, sejam como nós. Para pagar a dívida dessa ajuda progressista, não bastam suas terras, suas águas, suas culturas, suas dignidades. Devem completar com a vida das mulheres. As mulheres que lutam em todo o mundo. Irmã, companheira, mulher que luta. Te saudamos como mulheres que somos, como indígenas e como zapatistas. Talvez se lembre que fizemos um acordo de que nós temos que estar vivas, mas claramente vemos que segue a matança e o desaparecimento de mulheres, de todas as idades e de todas as condições sociais. Nos assassinam e nos desaparecem só porque somos mulheres, e ainda nos dizem que é nossa culpa, que é porque nos vestimos como nos vestimos, que é porque andamos por onde andamos, a tais horas e em tais lugares. E então, nos maus governos, não falta quem, homem ou mulher, saia com sua estupidez, nos dizendo que já não devemos sair. Segundo esse pensamento, então as mulheres devem estar sempre encarceradas em suas casas. Não devem sair, não devem estudar, não devem trabalhar, não devem se divertir, não devem ser livres. Vemos claramente que o sistema capitalista patriarcal é como um juiz, que há dito que somos culpadas de haver nascido mulheres, e, portanto, nosso castigo por esse crime é a violência, a morte ou o desaparecimento. Custa muito, irmã e companheira, pôr em palavras, pois é como uma maldade muito grande que não se pode dar um nome. E agora se diz feminicídio, ou o que seja. Não se vê que não muda nada. Seguem as mortes e os desaparecimentos. E logo nossas famílias, nossas amizades, nossas conhecidas ainda têm que lutar para que não nos matem ou desapareçam outra vez, quando deixam sem castigo aos culpados, ou dizem que tivemos má sorte, ou ainda pior, diz que buscávamos essa violência. Com perdão, irmã e companheira, mas isso é uma burrice sem tamanho. Além de termos que lutar contra a discriminação em casa, na rua, na escola, no trabalho, no transporte, com conhecidos e com desconhecidos, ainda assim nos dizem que buscamos morrer. Não, não apenas morrer, que buscamos que nos violem, nos assassinem, nos esquartejem e nos desapareçam. Quem diz isso são os machistas, ou mulheres com pensamento machista. Então é pois para isso que te convidamos, irmã e companheira, para nos reunirmos e sacarmos toda a nossa raiva e dizermos em alto e bom som tudo o que estão nos fazendo em todas as partes do mundo. Porque é o que vemos que como se servem de nossa dor em pedaços, uma violada por um lado, outra golpeada por outro, uma desaparecida por aqui, outra assassinada por lá. Fazem assim para que pensemos que é problema de uma mulher em outra parte, que não vai chegar até nós, que não é tão grave, que os maus governos vão resolver. Mas vemos que não é assim, que sim vai chegar até nós ou alguém próximo a nós, que sim é grave, muito grave, e que os maus governos não vão fazer nada, só declarações dizendo que vão perseguir, mas não aos assassinos, aos violadores e aos sequestradores, senão às mulheres que com raiva quebraram vidros ou picharam uma parede. Assim é o sistema capitalista patriarcal, irmã e companheira. Assim está a coisa, que vale mais um vidro ou uma parede pichada do que a vida de uma mulher. E isso realmente não pode seguir. Veja, te contamos que faz alguns anos, antes de nosso levante e o início da guerra contra o esquecimento, aqui nas fazendas valia mais um frango do que a vida de uma indígena. Não acredita? Pois sim, assim diziam os fazendeiros. Agora nos estão dizendo pior, como mulheres que somos, porque choramingam e se escandalizam por um vidro quebrado e uma pichação que fala a verdade. E a verdade não é só que nos estão violando, assassinando e desaparecendo. Isso sim, mas também a verdade é que nós não vamos ficar como se não estivesse acontecendo nada, bem comportadinhas e obedientes. Tanto nos atacam que até parece que é um negócio do sistema. Se há mais mulheres assassinadas ou desaparecidas ou violadas ou violentadas, então há mais lucros. Talvez por isso não se detenha essa guerra contra as mulheres, porque já não se pode crer que cada dia são desaparecidas ou assassinadas mais mulheres em todas as partes e o sistema segue tranquilo, contente, só preocupado pelo pagamento. De repente pode ser que se seguimos vivas, se não somos violentadas, então se arruina o negócio. Como que também haveria que analisar se ao mesmo tempo que sobe o número de mulheres violentadas no mundo, sobem também os lucros dos grandes capitalistas. Tantas golpeadas, tantas desaparecidas, tantas assassinadas, iguais a tantos milhões de dólares, ou de euros, ou da moeda que seja. Porque sabemos bem que o sistema só atende o que lhe afeta o lucro. E sabemos bem também que o sistema lucra com as destruições e as guerras. Então pensamos as violências que sofremos, nossas mortes são pois lucros para o capitalista. E nossas vidas, nossas liberdades, nossa tranquilidade são prejuízos para o sistema. Então queremos que venha e que diga claramente tua denúncia. Não para que a escute um juiz ou um policial ou um jornalista, senão para que a ouça outra mulher, várias mulheres, muitas mulheres que lutam. E assim, companheira e irmã, tua dor não está sozinha e se junta com outras dores. E de tantas dores que se unem, não sai só uma dor muito grande, também sai uma raiva, que é como uma semente. E se essa semente se cresce em organização, pois a dor e a raiva se fazem resistência e rebeldia, como dizemos aqui, e deixamos de esperar que nos chegue, ou que não nos chegue a desgraça, e nos pomos a fazer algo, primeiro para deter essa violência contra nós, logo para conquistar nossa liberdade como mulheres que somos. Porque essa é a nossa experiência e nossa história como mulheres, como camponesas, como indígenas e como zapatistas. Ninguém nos vai conseguir a paz, a liberdade e a justiça. Temos que lutar, irmã e companheira, lutar e arrancá-las do mandão. O sistema quer que só gritemos de dor, de desespero, de angústia, de impotência. Agora se trata de que gritemos juntas, mas de raiva, de coragem, de indignação. Mas não cada uma no seu lado, despedaçadas, que é como nos violentam e matam e desaparecem, senão que juntas, ainda que cada quem em seu tempo, seu lugar e a seu modo. E de repente, companheira e irmã, que tal que aprendamos não só a gritar de raiva, mas também achemos no modo, lugar e tempo para gritar um mundo novo. É um trecho da convocatória ao segundo encontro internacional de mulheres que lutam, de setembro de 2019. Saudações anarquistas, galera! Aqui é a Dance. Boa noite a todos. Hoje eu e o Rei Plebe estamos aqui com a Leila Saraiva, Leiloca, e a gente vai conversar um pouco sobre feminismo, algumas experiências que ela viveu acompanhando os zapatistas. E, bom, primeiro, muito obrigada, Leila, por conseguir arrumar um tempo para falar com a gente. A gente sabe que tá difícil e a gente fica muito feliz de poder conversar contigo, de poder te ouvir. Obrigada. Então, se tu quiser se apresentar, não sei, né, que tu falar um pouco sobre ti, por favor. Gente, boa noite. Eu que agradeço o convite. Na verdade, é sempre muito bom poder falar com vocês e sobre as zapatistas. Bem, eu sou a Leila, como você já falou, sou antropóloga, sou militante do movimento Passe Livre DF e passei um ano da minha vida já há muito tempo atrás, já fazem mais de 10 anos entre os zapatistas, né? Fiquei lá morando em Chiapas e trabalhando numa organização de solidariedade ao movimento. E, né, não estudo os zapatistas, acho que eu sempre gosto de dizer isso, né? A minha relação com o movimento, primeiro, foi uma relação de solidariedade mesmo, né? Assim, de ser de comitê aqui no DF. Aliás, saudades, épocas em que a gente tinha comitês super atuantes de solidariedade das lutas em outros lugares. E então, primeiro foi por aí, né, por admiração, por solidariedade, e depois acabei tendo essa oportunidade de ir para lá, que foi um pouco um sonho realizado, assim, né, foi meu primeiro trabalho, meu primeiro emprego, e até brincava, né, que comecei trabalhando no melhor emprego possível, que era esse fato de ir para lá, né, ir para Chiapas, conhecer na prática um movimento que eu admirava muito e poder atuar em solidariedade com um projeto de autonomia que, enfim, sempre me inspirou por aqui. Então, é isso, né? Passei esse tempo lá e depois mantive os laços na medida do possível, mas também muito com a cabeça de que a maior solidariedade que a gente pode fazer, além de acompanhar tudo que está acontecendo por lá, é se inspirar nessa experiência de autonomia e essa experiência libertária mesmo para construir outros espaços como esse em outros lugares do mundo. Então, acho que não precisa saber muito mais. Ah, tem que falar que eu sou mãe da Meli só porque é a outra coisa mais bonita que eu fiz na vida. Estou fazendo. Mas acho que não precisa saber muito mais de mim além disso. Muito, muito massa. A gente costuma traçar, inclusive a gente falou um pouco sobre isso no nosso episódio sobre os 20 anos da Batalha de Seattle, né? A gente costuma traçar um pouquinho a história do anarquismo contemporâneo, uma espécie de revivescência muito inspirada na virada zapatista de 94, né? Os comunicados da tomada de Chiapas, né? Só que 94 faz um certo tempo e eu acho que talvez alguns dos nossos ouvintes, inclusive, não eram nem nascidos, né? Pode explicar um pouquinho pra gente, só pra gente dar um contexto, pra gente ver o caminho que a gente quer fazer, o que, que são os zapatistas, o que, que é o EZLN? Claro, vamos lá. Eu acho, enfim, vou tentar ser sucinta nessa parte, embora sempre seja um pouco difícil, né? Porque também é muita coisa para... É isso, 94 já faz um tempo e a história do movimento remete a bem antes, né? Assim, mas vou começar do que eles são hoje, talvez fazer só um pequeno histórico para a gente entender um pouco o processo, né? O movimento zapatista é um movimento indígena, e ao mesmo tempo, como eles e elas gostam muito de dizer, a baixa esquerda, né, que atualmente possuem regiões autônomas em Chiapas, né, constroem regiões autônomas em Chiapas, que é o estado mais ao sul do México, é México, mas é quase Guatemala, inclusive é muito parecido com a Guatemala, e enfim, é um movimento que se constrói a partir de da criação das comunidades autônomas ali e que surge, né, justamente como você falou, no, surge para o mundo em 94, a partir de um levante armado que tomou 5 cidades, né, as cabeceiras municipais de 5 cidades de Chiapas, e que, de repente, no mesmo dia em que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte estava sendo instituído, meio que relembrou para todo mundo, para quem estava um pouco desacreditado, né? A gente tem que pensar que 94 é ali muito pouco depois da queda do Muro de Berlim e tal, estava rolando uma certa hegemonia de um discurso de fim da história, que essas alternativas revolucionárias ou qualquer outra possibilidade de existência que não fosse o capitalismo tinham acabado, né? E em 94, no mesmo dia da assinatura do Acordo de Livre Comércio da América do Norte, os zapatistas, no dia 1º de janeiro, os zapatistas se levantam e tomam a cabeceira municipal de 5 cidades de Chiapas. E quando fazem isso, revelam, né, que, enfim, não só o que, de alguma forma, hoje em dia talvez a gente já saiba, né, assim, mas que na época estava um pouco escondido, que não só a possibilidade fora do capitalismo existe, como ela é urgente, ela já estava acontecendo, né? Assim, então, quando o SLN se levanta em 94, muita gente fica surpresa, mas também, quando a gente pega um pouquinho a história do movimento, a gente entende que esse processo não foi, né? Não aconteceu de um dia para o outro, mas é um processo longo e de uma construção muito bonita, né, assim, e eu acho, eu falei que eu ia tentar ser sucinta, porque eu acho que essa parte desse momento antes do levante, ela é bonita de contar também, porque ela tem tudo a ver com o que o movimento virou, né, e por que ele é uma inspiração, né, porque o SLN, que é Exército Zapatista de Libertação Nacional, apesar de ter esse nome que carrega um pouco a história das guerrilhas latino-americanas, é uma guerrilha de outro tipo, né? Que começa de um jeito totalmente diferente, se apresenta de um jeito totalmente diferente e se mantém de um jeito muito diferente também das guerrilhas tradicionais da América Latina. Então, assim, para retomar um pouquinho mais da história, só para a gente entender um pouco o contexto mexicano, né? O México é um país de maioria indígena, ou mestiça, como eles falam, né? Tem a parte indígena e a parte mestiça, que na verdade, enfim, em termos das hierarquias raciais do México, é a parte branca, né? Assim, o que se chama de mestiço. Mas a herança e a participação indígena é muito importante ali naquele país, mas ao mesmo tempo muito ignorado também na forma como se conta a história. E o que acontece ali no México antes da emergência dos zapatistas, tal como a gente conhece, é também um processo mais parecido com o processo latino-americano, né? Então a gente tem alguns eventos que são importantes se lembrar, por exemplo, em 1968 ali no México, estavam rolando mobilizações muito fortes, acontece nos espaços urbanos, né? O massacre de Tlatelolco no dia 2 de outubro de 68, que foi uma época que rolou uma manifestação gigantesca na Cidade do México, e um massacre mesmo, né, assim, metralhadoras, pessoas mortas nas ruas. E a partir do momento em que a esquerda mexicana começa a se deparar com essa repressão muito profunda, rola um movimento de quem estava nos espaços urbanos, que também é um movimento que estava acontecendo no resto do mundo, de vamos para o campo, né? Assim, também inspirado ali, né? Muito inspirado no maoísmo, inclusive, uma coisa meio, não, a revolução não vai vir dos espaços urbanos, a gente precisa organizar guerrilhas, né? Assim, a gente precisa ir para o campo para poder sair deste momento que a gente está vivendo de repressão, que aqui na cidade não está rolando. Mas isso também vai muito, né? Então, desse processo da repressão, rola essa interiorização, mas muito com essa crença de que as elites intelectuais da esquerda, digamos assim, dos grandes centros urbanos, vão poder ir pro campo, conscientizar, né? Ou, sei lá, doutrinar mesmo os camponeses que iriam fazer a revolução guiada pela vanguarda intelectual que sairia das cidades para organizar as guerrilhas, né? Então, meio que nesse processo surge a Frente de Libertação Nacional, em 69, que, em Chiapas, né, já com essa reunião de vários militantes das cidades que se direcionam lá para Chiapas, que é um estado, como eu disse, lá na fronteirinha com a Guatemala, eminentemente rural, né, extremamente pobre. E nesse processo de lá, eles criam essa Frente de Libertação Nacional e também enfrentam uma repressão absurda, né? Em 71 rola um massacre e aí dá uma desbaratada na guerrilha. E aí a história, né? Isso é meio que a pré-história do SLN, mas a história do SLN começa mesmo já em 83 com alguns remanescentes dessa Frente de Libertação Nacional que retornam para a selva, ainda botando a famosa Selva Lacandona, ainda botando fé num projeto de construção dessa guerrilha de vanguarda, né? Assim, sempre um pouco nessa relação de conscientização do camponês que faria a grande revolução do México. E essa galera vai para lá, já são 5 homens e uma mulher, não, são 6 pessoas, 3 indígenas e 3 mestiços, dentro do que significa mestiço, como eu já conversei aqui, que começam a tentar reconstruir uma possibilidade de guerrilha ali. E aí, nesse processo, tem essas histórias muito bonitas do SLN, que é, a galera chega lá com o livro vermelho, tentando ensinar lá como é que os tais dos camponeses, essa figura geral, sem rosto, sem corpo, né, que é o camponês na teoria revolucionária, como que eles poderiam fazer a revolução, mas o fato é que eles não têm, ninguém escuta eles, né, basicamente, eles ficam tentando lá ensinar as grandes possibilidades do socialismo, e a galera lá de Chiapas falando, legal, não, pode deixar, daqui a pouco a gente chega na reunião de vocês, e nunca chega, né, e em um dado momento rola o que uma das figuras muito conhecidas do SLN, que é o subcomandante Marx, fala, um momento de virada, que aí eles começam a perceber que tudo aquilo que eles estavam falando e propondo, e as ideias de sociedade, ideal futuro, futura, né, já de alguma forma se realizavam ali naquele lugar, quando eles começam a observar mais quem são aquelas pessoas, né, quem é aqueles tais daqueles camponeses que eles queriam organizar. E aí se dão conta que estão diante de uma tradição indígena profundamente, para usar os nossos termos, democrática, né? Assim, profundamente libertária, que resolvia as coisas por meio de assembleia, que se organizava em comunidades e que se, enfim, que pensava modos de organização, política e tudo mais de uma forma completamente diferente, né? E aí rola esse momento em que eles dizem que eles pararam de tentar falar para começar a escutar o que aquelas comunidades estavam dizendo para eles, né? Esse momento é muito importante para a virada na percepção e para a efetiva criação do que virou o SLN depois, né? Um momento de sair um pouco dessa posição de vanguarda iluminada que ia contar, né, para os tais dos camponeses como fazer a revolução e começar a entender onde eles estavam pisando e o que aquelas pessoas que estavam ali já estavam fazendo de revolucionário, né? Assim, e esse é um momento chave também para virar o que o SLN virou, no sentido de que, sem abandonar, de mesclar um pouco, né, a perspectiva que hoje eles chamam de abaixo à esquerda com a perspectiva indígena, né, de dar um outro corpo, de dar um outro enraizamento para a atuação de um movimento que até então pretendia mesmo ser mais uma guerrilha do tipo clássico, como a gente conhece outras na América Latina, né, ou seja, organizar um foco ali para, quem sabe, derrubar o poder e tomar o poder, né. Então, a partir desse momento de escuta e de construção junto com as práticas indígenas, isso muda completamente, e é quando eles pararam de falar tanto e começaram a escutar mais que as coisas começam a funcionar, no sentido de que aquelas pessoas que eles queriam lá iluminar percebem que dava para construir uma aliança possível de atuação conjunta, né? Assim, que dava para defender a terra, né, e a forma de existência ali deles, em conjunto com aqueles guerrilheiros. E aí, isso foi, né, esse processo de retorno, como eu disse, foi em 83, o processo de construção de laços foi aí durante esses anos, e já por 92, 93, o SLN começa a ser já um certo braço armado das comunidades que estavam ali resistindo há 500 anos já, né? Assim, então, quando o levante vem, em 94, no dia 1º de janeiro, a organização já estava muito enraizada e muito capilarizada com as demandas e formas de existência indígenas, e já vem muito num sentido, o levante vem, né, não só pelo simbólico de se levantar quando um acordo de livre comércio estava sendo assinado pelo, né, México, Canadá e Estados Unidos, como se não houvesse resistência, mas também porque objetivamente uma das coisas que o acordo de livre comércio previa era a extinção dos erridos, que é uma figura que, assim, né, os erridos são um regime de cultivo da terra, que é um regime coletivo, né, são terras comunais, que um regime de propriedade, entre aspas, muitas aspas, mas coletiva, que tinha sido garantida na Constituição por conta da Revolução Mexicana de 1910, né, e uma das coisas que o Acordo de Livre Comércio exigia em mais um momento de acumulação primitiva, né, era o fim dessa propriedade comunal. Então, quando não é só, como eu disse, né, não é só, ah, vamos ali nos opor ao imperialismo, né, assim, objetivamente, os acordos, é uma sacada de saber que o Acordo de Livre Comércio da América do Norte ia acabar diretamente com a possibilidade de existência daqueles povos, né, assim, então, porque a terra é um ponto muito central do levante zapatista. Então, bem, aí a partir daí vem uma série de negociações, né? Assim, acho que também dá para ir vendo, né, de 94 em diante, muitas mudanças no próprio discurso do SLN. Tem gente que gosta muito de dizer que lá, desde 94, da primeira declaração da Selva Lacandona, que é a forma como eles se comunicam, né, sempre por declarações. Desde a primeira declaração já dava para ver que a gente estava diante de uma guerrilha de novo tipo. Eu gosto mais de pensar que foi uma coisa que foi respondendo, né, bem no melhor estilo do slogan zapatista, do caminhar perguntando. O próprio movimento e as suas ideias, as suas concepções foram se mudando muito com a resposta e com os desafios que eles foram encontrando. E, no primeiro momento, acho que tinha um pouco a ideia mesmo de... Bem, começou um cachorro aqui, gente. O nosso, no caso. Vocês vai participar aqui um pouco do podcast. Mas, então, nesse primeiro momento, eu acho que ainda rolava uma coisa meio... Ah, quem sabe se a gente conseguir, a gente consegue tomar o Estado e tomar o poder. Então, acho que nesse primeiro momento, eu ainda estava, assim, tinha uma certa esperança de... Quem sabe a gente não consegue tomar o poder do Estado, mas isso vai mudando, né, assim, e aí rola uma articulação muito fundamental, que é a resposta do que o próprio movimento zapatista chama de sociedade civil, que é, de repente, o mundo inteiro, a partir daquele levante que tinha acendido esperança nos corações de novo, né, que já estavam lá melancólicos com a vitória do capitalismo. Rola uma mobilização mundial mesmo, e dentro do próprio México, para que o governo pare de responder ao levante, né, militarmente. E o governo mexicano se vê um pouco numa encruzilhada e, bem, muda um pouco de estratégia para a chamada guerra de baixa intensidade, que em termos militares é bem escroto do mesmo jeito, mas era menos explícito e menos massacre, e começa a desenhar uma ideia de acordo e tal. Para encurtar a história e não entrar em todos esses detalhes, eu só acho importante a gente relembrar um pouco dessa parte do processo do movimento, porque rola um momento de negociação entre movimento zapatista e governo mexicano, que é o momento da tentativa de criar os acordos de San Andrés, né, que garantiriam os direitos indígenas e tudo mais. E o que acontece é o que acontece em todos esses passos de negociação. que basicamente não anda, né? Assim, o governo fica lá enrolando. E aí a outra virada que o movimento zapatista vai ter é a de resolver fazer os acordos com as suas próprias mãos, né? Assim, então, primeiro é, ok, a gente não vai conseguir tomar o poder aqui, vamos, né, ter um pouco esse momento de repensar esse projeto e apostar, então, numa possibilidade de autonomia negociada com o governo. E aí dá no que dá, né, assim, uma enrolação, toda essa negociação que a gente já conhece com o Estado. E aí, em um dado momento, rola essa segunda virada, que é, não, então tá, né, se eles lá não fazem nada, faremos tudo daqui, vamos construir aqui mesmo a nossa autonomia e os acordos de San Andrés na prática. E aí, em 2003, se eu não me engano, surgem os caracóis, que é como o movimento zapatista é organizado até hoje, que são os territórios autônomos e que tem uma estrutura própria de governo, né, que são as chamadas juntas de bom governo, que são uma estrutura rotativa, né, bem rotativa mesmo, tipo, vira de 15 em 15 dias, e que organizam, né, então, só para a gente ter uma ideia de como está organizado o território zapatista hoje, você tem as comunidades zapatistas. Várias comunidades formam um município autônomo, vários municípios autônomos formam a junta de bom governo. E todas as instâncias, né, as comunidades se organizam por assembleia, os municípios também, né, sempre assembleias de delegados, menos as comunidades, que a assembleia é aberta para todos. E a junta de bom governo também é mais uma instância de assembleia de delegados, né? E essas... Enfim, aí tem toda uma rotatividade de poder entre esses espaços e as coisas são decididas coletivamente mesmo, né? E aí tem a parte, essa é a parte, digamos, civil do movimento, porque isso também é uma parte, uma coisa importante de entender, que ao contrário também de outros processos de guerrilha, o que aconteceu não foi que a parte militar, né, governa ou demais, né? Pelo contrário, é outro slogan zapatista é dizer que eles são um exército que lutam para que os exércitos não existam mais, né? Então, a parte militar mesmo do movimento, hoje em dia, ela existe, mas ela está submetida à organização das comunidades. E é isso, né? Os caracóis são os espaços que reúnem os municípios e que também recebem as pessoas. Então, por exemplo, quando eu estava lá, toda vez que eu ia lá fazer o trabalho nas comunidades onde eu trabalhava, a gente primeiro chega no caracol, é recebido pelo caracol, né? Então tem uma parte um pouco diplomática, além dessa parte de articulação mesmo entre as comunidades e municípios. E aí, enfim, tem também escola autônoma, hospital autônomo, né? É todo um modo, segurança autônoma, é todo um modo de organização da comunidade que não só rechaça as forças do Estado mexicano, como de fato é construída pelo poder daquelas comunidades ali de forma autônoma e tudo mais. Então, a gente, mesmo antes ainda, né, do levante de 94, né, já, antes disso já tinha um destaque, né, da atuação de lideranças femininas, né, dentro do exército zapatista, né. Tanto é que tem a lei, né, revolucionária das mulheres de 93, né, que fala de que todas as mulheres, né, independente da raça, cor, credo, né, pode também fazer parte da luta, enfim. Então, queria ver se poderia falar um pouco do papel, então, das mulheres na construção do movimento e depois, né? Você poderia falar um pouco sobre isso. Não, você tem toda a razão, né? E é isso. Isso é uma coisa bem legal da gente ver, que a lei revolucionária, como você falou, ela é de 93, né? Então, assim, tem o levante 94, mas antes disso já tinha emergido a necessidade de botar para jogo essa lei mesmo, né? Assim, e isso tem muito a ver com a relevância do papel das mulheres, não só, né, como aquela uma primeira guerrilheira que estava lá retornando para a selva em 83, mas também na própria construção do que virou o movimento zapatista, né? Assim, na verdade, o que um dos comandantes zapatistas, o Tati, comenta, é que meio que foi através das mulheres que aquele salto que eu comentei, né, de começar a falar, parar de falar e começar a escutar, aconteceu, né? Assim, foi um pouco por conta desse contato com as mulheres que o movimento, de fato, que a guerrilha saiu do seu isolamento. Aí eu acho que é bom explicar uma coisa, né? Assim, um dos problemas, é difícil, né? Você pensa, você quer que é você construir uma guerrilha num território que você não conhece as pessoas, não só por toda a prepotência revolucionária que estava envolvida, né, e vanguardista, mas também porque você nunca sabe em quem que você vai confiar e como que você vai construir esses laços e não vai ser denunciado. E aí uma coisa que acontecia muito era que o álcool tinha uma entrada gigantesca, né, nas comunidades, e que inclusive eram os espaços do álcool e da bebida eram um certo espaço de cooptação, assim, né, das comunidades indígenas pelos fazendeiros, pelos finqueiros, como se diz lá. Ou seja, os homens enchiam a cara com os fazendeiros e não sei o quê, e aí, enfim, sabe-se lá, muitas vezes eram esses espaços que reafirmavam as relações de subordinação e enfim, servidão entre fazendeiros e indígenas ali, né, porque se criava uma suposta confiança e tal, se falava mais do que devia e tal. Então o pessoal da guerrilha tinha um certo receio de estabelecer contato, levando em conta essas ocasiões sociais mesmo, que poderia vazar tudo ali, né? E as mulheres não bebiam. Então, assim, isso é o Tati comentando que isso foi uma das primeiras sacadas que eles tiveram, de tipo assim, bem, como é que a gente vai se aproximar dessa galera? E aí, eles começaram a se aproximar pelas mulheres, né? Assim, como uma possibilidade de construir laços de confiança efetiva. E isso foi, sei lá, né, uma coisa meio tática do movimento, mas deu uma cara muito específica para como se criou e o zapatismo posterior, né, assim, porque virou uma coisa assim, né, que o movimento, efetivamente, a organização do movimento só existiu por conta desse contato com as mulheres que começaram a falar, ah, vou ali na plantação, rapidão, e na verdade ia se reunir, né, construir espaços de comunidade mesmo, e ao mesmo tempo, então, ou seja, o movimento só existiu por conta dessa articulação com as mulheres, e por outro lado, as mulheres também começaram a ver na possibilidade de articulação do movimento outras possibilidades que elas não tinham dentro das suas comunidades, né, assim, então foi uma coisa, uma aliança mesmo, né, no sentido de que a guerrilha foi ganhando com esse contato, entrando, criando relações de confiança, e as mulheres indígenas foram vendo outras possibilidades de organização e existência que não eram só aquelas que elas viam dentro das suas comunidades, né, tradicionais, que também tinham uma questão. Depois eu até quero falar um pouco sobre as interpretações de onde vinha o machismo ali e tal, né, mas também tinha uma regulação e um controle muito forte. Então, eu acho que é fundamental, assim, sabe? Não dá para pensar o SLN sem pensar essa articulação com as mulheres. E, enfim, depois vão surgir, né, figuras como a comandante Ramona, que é uma mulher indígena, né, que não sabia ler nem escrever, mas foi uma puta de uma liderança e que tem tudo a ver, inclusive, com a instituição da Lei Revolucionária das Mulheres, né? Então, assim, eu acho que é legal a gente falar sobre isso, quando a gente pega assim, 93, a Lei Revolucionária das Mulheres, caramba, antes do Levante, tem muito a ver com esses fundamentos, né, assim, quem tocou o barco pra frente, quem possibilitou que a organização existisse ali, foi de fato, foram as mulheres indígenas, e aí elas tiveram esse papel, inclusive, depois de ir selecionando quem eram as pessoas de confiança, os caras que poderiam entrar pro movimento, né, e inclusive também um papel que, no caso daquele contexto, é muito relevante, importante, que é dar uma convencida aos camaradas de largarem o álcool e tal, né? Que tem tanto a ver com episódios, com esses episódios que eu já comentei, né? De reafirmação de uma relação de dominação com os fazendeiros, mas também tem muito a ver com casos de violência doméstica nas comunidades indígenas, né? Enfim, entre outras várias coisas que o efeito, essa conexão aí, álcool e comunidades indígenas teve pós-colonização, né? Mas então é isso, né? Acho que não dá para pensar o SLN sem pensar a participação feminina. E acho que também é legal, como eu tinha dito que eu queria comentar, assim, ver qual que é a interpretação das mulheres disso, porque o discurso um pouco do movimento é dizer que assim, antes do colonialismo, é tipo bem colar, né, o colonialismo com o machismo que essas mulheres enfrentavam antes do SLN, né, digamos assim. Então, que, como se fazer uma leitura um pouco de dizer que antes da colonização, o papel das mulheres era completamente diferente ali nas comunidades e tudo mais, que as mulheres eram respeitadas, que eram vistas como as que dão a vida e tudo mais, e que depois da instituição da propriedade privada, que veio, né, pela colonização e pelo capitalismo, aí que o machismo chegou e deu uma zoada nas relações das comunidades, né? Então, assim, a história, quando a gente vai ver o que as próprias zapatistas falam dessa história, elas fazem essa conexão muito intrínseca entre a luta pela libertação das mulheres com o fim do capitalismo, né? Assim, e o fim do colonialismo mesmo. Elas não fazem uma... Não tem feminismo liberal nos zapatistas. Assim, é isso. Não tem como pensar nisso. Porque elas fazem essa atribuição necessária entre a instituição da propriedade privada e o engendramento do machismo. E, enfim, acho que dá para pensar milhões de coisas, né? Assim, eu particularmente acho que dá pra gente também fazer uma super idealização das comunidades indígenas e dizer que, né, não havia nenhum tipo de dominação, mas eu acho que, sem dúvida, o colonialismo e o capitalismo introduziram um tipo de contradição ali naquelas sociedades que levou tudo a outro patamar. E aí é isso, né? Então, quando você começa a pensar numa guerra, assim, acho que é importante a gente pensar esse argumento, porque é um argumento que também mobilizou muitas mulheres para estarem nesse espaço, sabe? É assim, realmente faz sentido a gente pensar que a nossa propriedade, que é a instituição dessa propriedade privada, é isso, né? Não é só eu lutar para eu ficar de boa e eu ter os direitos aos meus espaços, até porque eu acho que isso nem passa muito pela cabeça daquelas comunidades, né? Mas é a possibilidade da gente conquistar outra coisa coletivamente e mantendo as nossas raízes coletivistas e tudo mais. Deus, eu passo os 7 dias úteis, traçando 9 dias fúteis, fazendo planos de papel. Pinceladas da dor, fantasmas por toda parte, um naufrágio no quarto, sem mobília, esperança, queda sem chão, pernas que passam rasteira e eu nem vi a banda passar. Velhos novos, 9 dias sem norte, 7 noites sem gala, um elefante na sala de estar, nó na garganta e nada, nada pra se vestir, sem força pra respirar, sem investir em si, só vendo o próprio declínio e o que nos faz levantar. E a tal volta por cima, cadê? Tirei o pescoço da forca e fui viver bem. Deus, eu passo os 7 dias úteis, traçando 9 dias fúteis, fazendo planos de papel. Pensando em romances futuros, promessas e seus furos, escrevendo memórias, decepções e tiros no escuro. Sonhos de vida se dissolvem como nuvens que desaparecem e se vão. Aquilo que eu mais quero não vem. Preciso de cores ao meu redor pra me livrar das dores e daquilo que me faz pior. Vou mostrar o meu melhor, desenhar a corda pra sair da fossa, crescer e ficar bem maior do que eu posso ser. Agora em tudo encontro meu amor mor. Deus, Eu passo os 7 dias úteis, traçando 9 dias fúteis, fazendo planos de papel em quartos cinzas de aluguel. E vou dormir com a cabeça no lugar que eu deixei, meu amor. Não, eu acho que uma coisa que nessa ideia também de um feminismo antissistêmico, assim, né, que a emancipação, enfim, a autonomia só vem dessa luta contra, não só contra o Estado, mas contra o poder que, né, das estruturas econômicas e sistêmicas muito mais amplas, enfim, né, eu acho que é interessante pensar também que parece ser um feminismo que também parte de bases comunitárias, assim, né, tipo, de ligado na vida, vida comunitária, né, não um feminismo como uma reivindicação individualista de empoderamento, enfim, né, algo que tá ali no dia a dia e que vai, né, tecendo nas relações para uma vida mais digna para todos da comunidade, né? Não só para as mulheres, né? Então, acho que isso é interessante também, me parece, né? Com certeza, eu acho que, inclusive, assim, né? Um dito tipo, meu corpo, minhas regras, acho que não faz o menor sentido, sabe? Nos apatistas, porque, enfim, né? Meu o quê, né? Assim, no, eu acho que é totalmente de base comunitária e vem muito, assim, né, essa coisa da participação das mulheres, ela vem muito por necessidades muito, da vontade de participação, né, como eu disse, tanto necessidade prática de com quem que a gente vai se alinhar aqui por parte da guerrilha, mas por necessidades também muito práticas das mulheres, né, assim, a possibilidade de você fazer outras coisas diferentes, pelo movimento. Isso é uma coisa que as compas comentam muito, né, assim, o SLN me possibilita ter outras possibilidades de existência, né? Assim, participar de outros trabalhos, fazer outras coisas, mas me possibilita nos possibilitando, né? Assim, e manter a nossa terra. Então, essa conexão entre a comunidade e a luta das mulheres é muito relevante, né? Eu nem sei, e até tendo a achar que não, que... não acho nem que as comunidades zapatistas se reivindicariam como feministas, né? Porque eu acho que é uma política delas, né? Das comunidades mesmo, de dizer que elas são zapatistas, né? Assim, inclusive tem esse outro debate, né? Os zapatistas são anarquistas, não são anarquistas. Cara, a galera vira e fala, a gente não é isso aí não, a gente é zapatista. E eu acho que é uma possibilidade muito rica de, inclusive, se colocar para jogo, de construir a sua própria possibilidade de vida sem estar amarrado a grandes paradigmas, né? Assim, que não sejam emergentes da própria luta. Então, acho que é meio que nessa mesma lógica, sabe, Dance? Que é a lógica de vamos nessa e vamos se construir junto, e as coisas vão surgindo a partir das necessidades práticas, tanto daquelas comunidades como as necessidades práticas que a própria luta coloca, né? Tem um depoimento de uma compa, depois eu posso até botar o link para vocês divulgarem junto com os episódios, que são os quadernitos lá da Escuelita, né, que foi mais um, né, que uma das coisas que nessa explicação rápida da Zeliane eu não coloquei, mas que o movimento sabe fazer muito bem, é se articular internacionalmente, né, acho que o movimento existiu, sacou muito que ia necessitar e que por um lado ia precisar dessas redes de solidariedade internacional para conseguir se manter, né, como lá desde o comecinho foi importante, mas ao longo de toda a história do movimento continua sendo. Mas, por outro lado, também sacou que essa é a possibilidade de construir outros mundos, né, um mundo onde caibam muitos mundos depende dessa construção de laços. E aí, nesse processo, eles construíram em 2013 as chamadas Escuelitas, que era uma coisa assim, tipo, não venham, né, de um processo que muita gente vai pra lá, inclusive eu, para apoiar o movimento, propor projeto e fazer coisas, era um pouco, beleza, vocês vêm para cá, a gente recebe vocês, é ótimo, gostamos de vocês, mas agora vocês vão vir aqui um pouco estudar com a gente e sacar como a gente se organiza, né? E aí foram umas turmas de 1.500 pessoas para lá, né, do mundo inteiro, conhecer, e receberam esses quadernos que tem os depoimentos. Um deles é só sobre a participação política das mulheres zapatistas, e são depoimentos das compas e textos das próprias compas escrevendo lá sobre como é participar, as suas dificuldades, as suas questões, né? Acho que isso é uma outra característica importante do SLN, quer dizer que a galera é profundamente autorreflexiva, né? Então, assim, não é... você tem, obviamente, os espaços de propaganda, mas você, né, que você fala, ah, o movimento é isso, é aquilo, mas tem muitos textos pensando as dificuldades do movimento mesmo, e textos que são públicos, né, assim, e conversas mesmo sobre a possibilidade, as dificuldades que é se organizar. Mas o que eu ia citar agora era uma dessas falas que tem nesse caderno, que é assim, diretamente pensando no que é esse feminismo de base comunitária, né, assim, ou o que é essa luta que vai se construindo a partir da prática mesmo, que tem uma fala lá que uma compa fala, ó, a gente não tem nenhum livro, nenhum guia que a gente siga para construir a luta das mulheres entre os zapatistas, a gente tem a nossa prática, e a gente decidiu que ia ser assim, que a gente ia construir a partir do que a gente vive, né, assim, então... que para mim é uma super característica dessas lutas de base comunitária mesmo, e é uma coisa que a gente precisa aprender muito, né? Inclusive nesses tempos em que de YouTube e, sei lá, muita gente tomando contato. Não sou contra a teoria, não, sou super a favor, né? Mas eu acho que ela precisa emergir das nossas questões que a gente está levando na prática mesmo, né? Assim, eu acho que o movimento zapatista faz um pouco isso, né? Que é um movimento contrário do que a gente está vendo hoje, onde a gente tem, sei lá, uma geração de pessoas formadas por meios de comunicação, redes sociais e, sei lá, vídeos no YouTube de teoria, mas que tem muito pouco onde, né? De onde tirar as questões, né? Ou onde pôr a mão na massa. E lá é bem o contrário. A gente, tudo que vai emergindo, inclusive nessa questão do empoderamento, da libertação, né, enfim, da emancipação das mulheres, vai surgindo da prática cotidiana de construir uma comunidade autônoma, que não é uma prática fácil, que também é uma coisa importante da gente citar. Eu acho que isso guarda muitos pontos interessantes de contato com vários outros tópicos que a gente já tocou no podcast, mas essa ideia de que algumas questões da vida cotidiana, de uma forma de vida, de uma maneira de se organizar e de habitar, mais um certo retorno a uma vida tradicional de alguns povos, né? Longe de querer buscar tradicionalismo também, né? Mas de alguns povos, como que eles guiam, eles lembram muito parte do discurso anarquista, né, de que, na verdade, as ideias são importantes, mas mais importante é a ação, que você tem que criar um movimento que ele parte da vida cotidiana, que ele parte das lutas e não o contrário, né, mas que é tão raro num movimento anarquista como um todo. Eu concordo contigo, principalmente nesse ponto dos ativistas de sofá, e tem uma galera, não só dentro do movimento anarquista, mas, enfim, na esquerda no geral, né, que é uma coisa bem, bem complicada, né, mas shade à parte, né, a gente propôs e começou a pensar esse episódio conta de algumas discussões e de alguns movimentos que a gente tem feito na direção de começar a pensar e discutir, abrir espaços para discutir a questão da misoginia nos movimentos, né? E aí, daí a ideia de falar um pouquinho sobre a questão, principalmente das mulheres, do zapatismo, né? Então, a gente entrou numa certa contextualização para tentar entender algumas questões, né? Mas eu acho que, de repente, a gente pode começar a se encaminhar justamente para essa questão, né? Se, por um lado, a gente não pode dizer que as mulheres zapatistas são feministas, né, num no sentido, sei lá, europeu da palavra, né? Na verdade, como você mesmo disse, elas são zapatistas, ponto, né? Por outro lado, tem muitas questões que eu acho que são importantes para a gente pensar como romper e como enfrentar a misoginia e o machismo dentro dos próprios movimentos, né? Então, para a gente ir se encaminhando nessa direção, como é que as mulheres zapatistas pensam e lutam contra a misoginia e o machismo dos companheiros de luta? Como é que elas estão construindo espaços para refletir sobre essas questões? O que elas propõem do ponto de vista de ação, né, que eu acho que é uma coisa importante, considerando muito o que tem acontecido, quando acontece abuso, assédio, coisas do tipo? Então, eu acho que é super importante, né? Assim, eu fiz essa marcação, né, do não são feministas, né? Assim, mas elas são mulheres que lutam, né? Como elas mesmas dizem, né? Não à toa chamaram dois encontros, né, das mulheres que lutam no mundo e tudo mais em território zapatista, onde inclusive os papéis, né, foram bem invertidos, e eu acho importante dizer invertidos mesmo, que é isso, né, os homens ficaram responsáveis por todas as tarefas de manutenção e do, vamos dizer, dos cuidados domésticos, enquanto as mulheres estavam nos espaços de discussão política. Então, assim, né, elas têm, o movimento zapatista, de forma geral, tem essa, que tem muito a ver com a história e com a prática deles, né, essa posição meio ambivalente, né, assim, eles são zapatistas, mas eles são dentro de uma tradição, né, abaixo à esquerda. Elas não são feministas, mas elas são mulheres que lutam, né, assim, é sempre uma coisa de a gente é muito a gente, mas a gente está junto com vocês, né, assim, ó, então eu concordo totalmente que a gente precisa pensar e colher nessas experiências outras possibilidades e inspirações, né, assim, para construir as nossas próprias experiências. E eu disse que é uma inversão, porque eu acho que primeiro, antes de tudo, é importante a gente reconhecer que o mundo zapatista e o cotidiano zapatista não é um mar de rosas, né? Assim, não é a utopia construída onde você vai chegar lá e você vai ver, né, sei lá, todas as tarefas domésticas sendo divididas igualmente, as mulheres falando igual aos caras, ou mais mulheres na frente, ou, né, você não vai ver machismo. Isso seria uma senhora propaganda enganosa e geralmente construída com quem não tem muita por quem não tem muita prática de movimento, né? Porque eu acho importante, muito importante dizer isso. Quando eu tava lá, né, um dos meus trabalhos nessa organização que eu atuava era receber gente de fora que vinha conhecer o movimento zapatista e tentar, né, continuar construindo essas pontes de solidariedade. E não foi uma, nem duas, nem três pessoas que eu vi que ficaram nas comunidades zapatistas e voltaram indignadas, achando que não era exatamente como eu imaginava e que, ah, não, porque, né, sei lá, por exemplo, as mulheres trabalham muito mais do que os homens, fato. Então, eu não quero estar aqui, né, assim. Então, assim, essa postura um pouco, que também tem a ver um pouco, acho, na minha visão, com essa coisa de ativismo de sofá, que é uma coisa de saber que os processos são lentos, né, assim. Então, não acho que a gente precise pintar aqui uma ideia de que essas questões estão resolvidas, porque elas não estão. Inclusive, seria contrário a qualquer coisa que os próprios e as próprias zapatistas falam sobre eles mesmos, né? Assim, é o famoso lento pero avanço, né? A galera tem algumas ideias e propostas de chegar, está construindo isso, mas está longe de ter resolvido essas questões, né? Então, assim, eu acho que o primeiro ponto, nesse sentido, mais do que você perguntou, de como que esses processos anti-misoginia, né, anti-machismo estão sendo construídos dentro do movimento, é realmente um incentivo da organização para a participação política das mulheres, e isso, né, e uma participação política que saia do... Porque é isso, né? Como a gente volta lá no comecinho da história e as mulheres fizeram essa parte formiguinha de ir construindo a organização na prática, Mas essa também é uma, acaba sendo uma participação que não necessariamente é super reconhecida, né, imediatamente, né? Então acho que é trazer para o público isso, é uma diretriz do movimento zapatista, né, que inclusive está lá, incluída na Lei Revolucionária das Mulheres, que é trazer para o público esse trabalho das mulheres de... que é um trabalho doméstico, né, digamos assim, dessa mobilização mais invisível mesmo, né? Então, um estímulo muito grande a ocupar essas funções rotativas, e isso não se dá sem desafios, porque, né, tem toda uma timidez, tem toda uma dificuldade mesmo de inclusive, convencer aos próprios compas, né, de... Sei lá, né, elas comentam muito isso, né, assim, às vezes é difícil convencer os nossos pais de que é legítimo eu estar aqui, né, assim, um pouco... Porque é isso, essa relação com a tradição também é ambígua, né? Assim, acho que o movimento tem uma capacidade muito grande de pegar o que serve da tradição indígena, por exemplo, né? Tipo essa cultura de assembleia, de terras comunitárias e tudo mais, e ao mesmo tempo ir deixando de lado ou desconstruindo o que não serve. Por exemplo, uma autoridade muito grande masculina sobre as mulheres, né? Assim, aí... sem ficar aqui querendo pensar de onde que veio essa autoridade, se foi pós ou se foi posterior ou não a colonização, de fato também é muito tempo disso, né? Então, elas mesmas comentam que antes do SLN, a sujeição aos pais e aos homens na família era muito marcada e tudo mais. Então, esse é um trabalho muito de formiguinha, que tem muito a ver com, por um lado, uma aposta das organizações em chamar as mulheres para dentro e criar esses espaços públicos e nessas funções rotativas de poder, tem muito a ver também com o processo de formação gigantesco e cotidiano. Essa era uma parte que eu trabalhava muito lá, né? Assim, eu trabalhava muito com os promotores e as promotoras de educação zapatista, e boa parte do nosso trabalho era construir oficinas, discussões sobre a possibilidade de emancipação das mulheres mesmo, assim, isso guiado pelo movimento, né? Não era eu que chegava e inventava o que eu queria falar, mas mais bem era, ó, a gente quer que você trabalhe sobre isso ali nas em tais e quais comunidades. Então tinha muitas discussões cotidianas sobre isso, numa tentativa de ir construindo outros espaços mesmo, né? Assim, e justamente provocando muito essa conexão entre a libertação das mulheres e a libertação de todos nós, né? Assim, e é um discurso que os zapatistas fazem muito, né? A gente não pode pensar uma revolução sem as mulheres, sem os velhos, sem as crianças, né? Tem que estar todo mundo nessa jogada. Então a gente vai ter que mudar todas as nossas concepções que impeçam que essas coisas estejam na jogada, né? Que todo mundo participe do processo. Então, acho que isso é muito importante, esses espaços de formação contínuos, o estímulo à ocupação dos espaços, né, políticos. E aí, dentro dessa coisa da formação, tem uma coisa que é muito difícil, que é, de fato, modificar a divisão sexual do trabalho dentro das comunidades. Assim. Isso não é fácil. De forma geral, a organização do trabalho, ela passa um pouco. As mulheres acordarem às 5 horas da manhã e ficarem trabalhando até 9 horas da noite, os caras acordam às 8 com o café da manhã pronto e trabalham até meio-dia e ficam de boa o resto do dia, assim, né? A coisa do cuidado dos filhos, cuidado doméstico, todo muito voltado para as mulheres. Então, isso é uma desconstrução feita muito lentamente, né? Por isso eu comentei, inclusive, que essa coisa dos encontros proporem que realmente os caras tomem conta das funções domésticas enquanto as mulheres estão discutindo. É uma coisa super revolucionária para as comunidades. E tem uma coisa que eu acho que é importante também para fazer sentido o que eu estou falando, né? As comunidades zapatistas, elas são muito diversas. Então, você tem... comunidades enormes, que são todas zapatistas. Você tem comunidades que são chamadas comunidades zapatistas, mas que tem uma família zapatista e 10 famílias que não são zapatistas, né? Que são priistas, enfim, como vou entrar nesse mérito aqui, mas que são meio que os adversários políticos, né, dos zapatistas, mas assim, ou que não são nada. Você tem uma comunidade que é metade-metade, e você tem comunidades que tem 100 famílias, e você tem comunidades que tem uma, né? E aí as comunidades que estão mais próximas do Caracol, que são mais famílias, que tem, às vezes, por exemplo, essa situação que eu estou relatando da divisão sexual do trabalho, ela já é diferente, né? Que está mais inserida dentro da dinâmica cotidiana do movimento. Mas, por exemplo, uma das comunidades em que eu trabalhava, que era duas famílias, isso era bem isolada, né? Assim, você tinha que pegar 500 transportes para chegar, um cavalo, andar, nananã, sabe? Assim, essa divisão era bem, assim, né? Essa difícil de ver mesmo, né? Assim, difícil de, enfim, uma divisão de trabalho doméstico bem clássica no nosso sentido. E era um processo, não à toa eu tava lá, inclusive, fazendo essas discussões, né? Assim, era um processo difícil e lento de construir a possibilidade de que, por exemplo, o trabalho doméstico fosse melhor dividido entre as pessoas ali presentes. Mas, então, assim, é importante ressaltar essa diversidade, né? Porque, às vezes, você vai chegar em outras comunidades em que essa questão já está vista de outra forma. Mas a preocupação do movimento é justamente que isso seja, pouco a pouco, né, pela formação e pela participação na luta, seja pouco a pouco transformado em uma coisa mais igualitária. E aí, enfim, então, isso é uma coisa importante de dizer, mas como eu disse, então, a formação é uma das principais ações, a parte do estímulo aos cargos públicos, né, assim, coletivos. Esse contato, essa construção de alianças, que também não se dá sem atrito, né, com mulheres e pessoas de outras partes do mundo que vão trazendo essa discussão, né? Acho que esses dois encontros das mulheres que lutam, eles são emblemáticos desse esforço de aliança mesmo, também faz parte da estratégia do movimento. E aí, assim, uma coisa que eu fico pensando é isso, né? Num ano que eu tive lá, e eu não estava o tempo todo em comunidades zapatistas, mas ficava boa parte, eu não soube de nenhum caso de agressão doméstica, né? Assim, e aí fico um pouco na dúvida se eu não soube, quer dizer, na verdade, tendo a achar que deve ser um pouco dos dois, que eu não soube porque não rola tanto, mas também não soube porque quando rola, enfim, talvez não chegue a tantos de nós, né? Assim, que não somos do movimento, porque de fato estava lá em solidariedade. Mas o que eu dei uma pesquisada nesse campo, até nesses quadernos da Escuelita, é isso, né? Que existem, quando esses casos existem, os zapatistas têm uma pequena cadeia, né? Que é, na verdade, não é uma cadeia, é tipo uma cela, pelo menos nos caracóis onde eu estive. E aí um dos relatos que se rolou de agressão de gênero dentro desse caderninho da Escuelita é dizendo que o cara passou, sei lá, né, uma semana lá dentro dessa cela, que também não é, quando a gente fala em cadeia, a gente pensa uma cadeia, né? Não é exatamente isso, mas só para também a gente não ficar idealizando esse processo, né, sei lá, totalmente anticárcere, mas é uma coisa totalmente diferente do que a gente entende por cárcere, porque passa sempre pelo processo da comunidade, né? Assim, então, embora esse relato não esteja lá escrito, né, eu fico imaginando, conhecendo a forma de tratar outros problemas, né, outras questões das comunidades, isso volta para a discussão da Assembleia e de como que aquela comunidade inteira vai lidar com aquele fato, né? Assim, e aí, assim, esse foi o relato mais brusco de punição que eu soube até agora, né, em tudo que eu acompanho do movimento zapatista, que foi essa de ficar uma semana lá dentro da celinha. Então, e aí tem uma coisa, uma medida que é muito importante, que tem a ver diretamente com a Lei Revolucionária das Mulheres, que tem tudo a ver com, acredito eu, com a diminuição da violência doméstica, que é o banimento do álcool, né? Do álcool e de qualquer outras drogas dentro das comunidades zapatistas, né? Essa é uma reivindicação que ela surge das próprias mulheres, né, como eu já comentei, e lá é proibido justamente porque tem tudo a ver com os altos índices de violência doméstica dentro de comunidades indígenas, né? Assim, acho que é isso, né? Elevando ali uma contradição, uma coisa a um outro patamar nunca antes imaginado por aquelas comunidades. O álcool, ele traz esse efeito muito profundo. E por conta disso, o movimento zapatista baniu o álcool e qualquer outra droga dos territórios. É bem proibido mesmo, assim, não é uma proibição, sabe? Não é a lei seca do Brasil, é tipo realmente proibido, e as mulheres são muito cuidadosas mesmo com esse quesito. Agora, eu acho que, assim, isso eu falei de coisas, tentando falar de coisas mais práticas, né, assim, como ir lidando com essa questão, mas eu acho que o que está no fundamental é isso mesmo, é de ir construindo as possibilidades de atuação das mulheres e de, na prática, sabe, como é isso, né? Todas as juntas de bom governo, elas têm que ser paritárias, têm que ser metade mulher e metade homem. E, de forma geral, os regimes de delegados e delegadas também. Isso não quer dizer que acontece sempre, mas isso é uma diretriz, né? Assim, e a possibilidade que as mulheres ocupem esses espaços e que estejam lidando com as questões das comunidades nesse tipo de posição, né, isso já muda radicalmente as relações ali, né, e dá outras possibilidades das mulheres fazerem outras coisas, né. Então, é isso, muitas mulheres até hoje continuam se aproximando do movimento zapatista, porque ali, ao contrário de todas as histórias que elas tiveram com o mau governo, né, com o Estado mexicano, elas vão aprender a fazer várias outras coisas, elas vão, enfim, exercer funções que elas jamais exerceriam, construir, aprender a ler, escrever, aprender a falar em espanhol, né? Então, tudo isso é uma coisa que vai modificando na prática as práticas das relações, né? E os laços ali da comunidade vão virando outra coisa, né? Assim, porque viver numa comunidade zapatista é uma coisa muito difícil. Eu sempre gosto de lembrar de uma história de um compa que me falou, né? Você precisa de muita clareza política para ser zapatista, não clareza política de ler Lenin ou ler qualquer livro, mas clareza política porque seu primo talvez vire paramilitar e você nunca mais vai falar com ele, e talvez outras pessoas venham e vão ameaçar tocar fogo na sua casa, né? Assim, enfim. Então, é uma transformação muito profunda das comunidades, e essa prioridade que a organização dá, né, para o fortalecimento da organização das mulheres, que também passa às vezes por, né, estimular cooperativas e tudo mais, ela é fundamental, né, e na prática modifica. E assim, por fim, a gente não vê nenhuma besteira, né, tipo, sei lá, questões que às vezes a gente vê dentro, até mesmo da esquerda libertária, né, dentro do autonomismo, a gente vê super isso aqui no Brasil, que é umas besteiras tipo, sei lá, a luta da mulher identitário, ou, nossa, a luta das mulheres está dividindo a luta de classe, né, ou, nossa, essa coisa de espaços exclusivos é um absurdo, né, vai dividir a luta, e nem uma coisa tipo, sei lá, a gente reagir a uma agressão é caça às bruxas, sabe? Esse tipo de coisa, acho que o movimento zapatista pode ter muitas dificuldades, e tem, né? Mas não são dificuldades de princípio, né? Assim, acho que está muito afinado com a ideia de que, de fato, na prática, todo mundo avança quando as mulheres avançam, sabe? Da mesma forma que todo mundo avança quando os indígenas avançam, sabe? Então, está construído em todas as diretrizes do movimento. Então, esse tipo de besteira que a gente vê por aqui, que a gente até viu recentemente, lá a gente não vê, não. Isso aí já está, estamos há anos luz disso, né? Não tem essa de dizer que qualquer uma dessas coisas é identitária ou exclusiva, né? Excludente, ou, enfim, isso não tem por onde lá. Eu estava lendo um livro da Silvia Marcos, né, que Agora eu não lembro o nome, mas depois eu falo ali, né? E justamente ela estava falando isso, né? Que a participação das mulheres, né, de forma equitativa nos postos de autoridade, né? A capacidade delas assumirem a responsabilidade nas comunidades para par com os homens, né, e a exigência de um trato digno e respeitoso, elas são uma proposta política zapatista, né, no sentido não de ser uma proposta a mais, né, uma mais hierarquicamente abaixo das outras, né, como, né, que o próprio comandante Marcos, o subcomandante Marcos falou em 2010, né, que a luta por a terra não é prioritária sobre a luta de gênero, né. Então, acho que isso realmente é super importante, né, essa coisa dos identitários, assim, né, essa acusação dos identitários, né. Eu acho que até mais do que isso, desculpa, antes de interromper, porque eu acho que, assim, a luta pela terra é a luta das mulheres, assim, sabe? A luta das mulheres é a luta da terra. Tipo assim, as coisas estão tão intrinsecamente conectadas que aí você não tem como hierarquizar mesmo, sabe? Assim, e é tão profundo isso, assim, que não, de novo, não é à toa que a Lei Revolucionária das Mulheres surge antes do Levante, sabe? Se você for pegar a Lei Revolucionária das Mulheres, ela é um manifesto por uma vida digna, assim, né, das mulheres, que é o projeto político zapatista, né? Antes de existir efetivamente um projeto político zapatista elaborado em formas de caracol, município, até do próprio Levante, né? Assim, eu acho que é daí mesmo. Tava lendo, né, também sobre hoje um pouco mais, assim, e pensar também que da importância da comandante Ramona, né, que foi uma liderança, uma das principais lideranças, inclusive na coordenação do Levante Armado de 94, né, em que a comandante Ramona, que foi uma das principais lideranças na coordenação estratégica do Levante de 94, né, depois em 2001, quando o comando do exército zapatista tomou a praça central da capital do país também, a importância da comandante Esther, né, que chega lá e fala na "Aqui estou yo", uma mulher indígena, né, então, inclusive na questão da militar, né, a importância das mulheres, assim, né. Mas uma outra coisa que eu estava vendo, que em 2004, né, aparece um documento na revista Rebeldia, que o subcomandante Marcos, eles fazem uma autocrítica, né, que estava pequena a participação das mulheres nas atividades de direção, né, nos conselhos autônomos e nas juntas de buen governo. E parece que isso mudou, né? Eles conseguiram mudar isso a partir dessa autocrítica, assim, né? Vamos dizer. Então, parece que eles conseguiram fazer um movimento. Aí, não sei, queria saber um pouco, assim, nas escuelitas, né? Enfim, se trabalha essa questão da... também do machismo, do, enfim, da, eu queria saber, assim, para os meninos, para os homens, assim, tem isso? Sim, né, tem esse texto do Marcos, que ele é bem interessante mesmo, né, fazendo essa autocrítica. Acho que é um exemplo aí que vários movimentos tinham que seguir, né, no sentido de botar, de assumir publicamente, né, essas questões, porque eu acho que passa diretamente por parar de empurrar essas questões com a barriga, né? Assim, acho que nessa mesma linha de acusar a luta, né, das mulheres, dos indígenas, dos negros, etc., de lutas identitárias e de lutas menores que estão dividindo a luta, tem esse protecionismo interno, né, dos movimentos, de achar que colocar isso para jogo é um problema, né, quando na verdade é colocando para jogo que a gente para de empurrar isso com a barriga, né, e se propõe efetivamente a transformar as coisas. E sim, né, assim, dentro do processo da formação das escolas zapatistas, né, só para não confundir, a Escuelita é esse evento externo, né, que todo mundo chega do mundo, e tem as escolas autônomas zapatistas, né, que estão ali nas comunidades. E dentro do cotidiano das escolas, essas questões são muito trabalhadas também, né? Inclusive, o processo de formação dos professores, né, dos promotores de educação, passa muito por uma discussão, né? É um dos pontos centrais para a gente sempre discutir. Como eu disse, uma das coisas que eu fazia muito era essa formação dos promotores de educação, é justamente uma formação em gênero, né? Assim, em equidade de gênero e tudo mais. E isso também é passado como uma parte, digamos, do currículo, entre aspas, das escolas zapatistas, né? Assim, e essa parte é super importante e relevante, e é uma parte fundamental de todas as pessoas que estão envolvidas de fato no movimento. Elas vão passar por uma discussão constante dessas questões. Eu acho que mudou muito, né? Assim, tem esse texto do Marcos, e as coisas que a gente tem visto ultimamente, né? Tipo, esses dois encontros, né, das mulheres que lutam, a própria escolha da Mari Chui, né, como nessa última campanha presidencial, que eles decidiram dizer que iam concorrer, né, e recolher assinaturas e tal, né, como uma mulher indígena, né, à frente desse poder, também é, de novo, uma provocação nesse sentido, até para as próprias comunidades mesmo, né, não é só uma provocação externa, tipo, olha, uma mulher indígena aqui, como uma provocação dentro das próprias comunidades. E uma provocação que tem sido construída desde o começo do movimento, é isso, né, a gente tem a Estésia, a gente tem a Ramona, a gente tem muitas figuras muito marcantes, né, e a Ramona, cara, é isso, né, uma mulher indígena que não sabia ler e escrever em espanhol, sabe, assim, e que fez tudo o que fez, né, e o próprio Levante, em 94, era isso, muito feminino, né, assim, muitas mulheres na ponta, mas isso, para passar para a posição de liderança dentro das comunidades, é um processo, né, assim, porque quem estava ali no comitê revolucionário, né, clandestino revolucionário insurgente, estava ali diretamente com o núcleo das pessoas mais, né, assim, diretamente conectadas com o movimento e com as propostas políticas. Outra coisa é como essas propostas chegam e se transformam dentro das comunidades, em um outro cotidiano. Mas, assim, e não à toa se investe tanto nessas formações mesmo, né? Assim, como uma coisa fundamental. E eu acho que, dentre todas essas lições, né, assim, de políticas, de equidade de gênero, eu acho que a principal do zapatismo, quando eu penso, é o se propor a enfrentar, sabe, de fato, as contradições internas, as questões vividas, assim, as dificuldades, toda essa situação ambivalente, né, inclusive com a tradição das comunidades e tudo mais. Então é um enfrentamento muito cotidiano que se traduz nessas medidas que a gente comentou, mas que se vê também muito num trabalho de formiguinha mesmo, de construindo possibilidades de espaço para as mulheres dentro das comunidades e trazendo essas reflexões muito à tona, né? Assim, eu sempre me lembro, e ao mesmo tempo não se colocando como, sei lá, né, muitas vezes parece para alguns tipos de feminismo que eles estão lá atrás e a gente, né, numa concepção ampla de Ocidente, tá bem na frente, que, né, assim, que, sei lá, né, mas, enfim, essa ideia de que como se a sociedade ocidental capitalista tivesse muito avançada, né, assim, às vezes é difícil trazer as questões de gênero e as questões do que se vive ali dentro das comunidades, porque na prática sempre rola muito essa comparação de tipo, ah não, mas aqui as mulheres já conquistaram aquilo, nossa, mas aquilo que acontece é um absurdo, né, assim, e aí o movimento zapatista se coloca de uma forma muito serena e firme em relação a isso, que é assim, ó, o que, que a gente tá dizendo aqui pra vocês? A gente tá dizendo que a gente tem vários problemas e que a gente tá nos disponibilizando a enfrentá-los. O que, que vocês estão dizendo? Né? E aí, o que, que vocês estão fazendo aí? Né? Assim, esse encontro das mulheres que lutam é um pouco para isso. Né? Assim, não é para dizer, olha como o zapatismo é maravilhoso e todas as mulheres já estão emancipadas, digamos assim. É para dizer, então, a gente está fazendo isso, a gente enfrenta essas dificuldades. O que, que vocês fazem aí no campo de vocês? Né? Assim, que eu acho que é uma coisa importante de ressaltar, né? Eu falo isso porque tem a ver com uma experiência que eu mesma vivi lá. Numa dessas formações que eu estava dando, eu estava falando, fazendo uma oficina mesmo sobre desigualdade da visão do trabalho e tal, não sei o quê. E aí um compa virou para mim, me interrompeu e falou assim, ô Leila, deixa eu só te perguntar uma coisa aqui. Como é que é lá no seu país? Vocês já resolveram isso tudo? E eu, no alto dos meus 20 anos que eu tinha na época, eu fiquei meio estatelada. Eu falei, não, roupa, a gente não resolveu. Ah, não, então por que, que vocês não começam falando daí? Né, assim, por que, que vocês não começam falando das dificuldades que a gente tem em comum? Do que você enfrenta lá, né? Do que a gente... Porque a partir daí a gente consegue conversar de outra forma, né? Isso é uma resposta muito... Há um certo feminismo branco mesmo, né, que vai olhar para outras comunidades como se a gente tivesse resolvido tudo, e nessa a gente acaba mascarando as coisas, né, a gente acaba justamente ignorando, e aí se criam, né, várias figuras supostamente libertárias que já resolveram tudo e que daqui a pouco a gente vai quebrar a cara ali, né, então acho que trazer tudo, botar isso tudo à baila, com coragem, com a coragem de ser, ó, uma guerrilha enfrentando paramilitar, um Estado mexicano perto dos Estados Unidos, enfrentando narcotráfico, narco-estado, enfim, tudo isso que os zapatistas enfrentam, mesmo assim, isso não é desculpa para esconder contradição, sabe? Isso não é desculpa para passar panos quentes, para fingir que não aconteceu, para fingir que tá resolvido. Pelo contrário, né? Acho que a força do movimento reside em falar... Tá faltando isso mesmo, falta o que falta, né, assim, mas a gente segue, e a gente sabe que tá faltando. Eu acho que isso é uma coisa fundamental pra gente ter em mente, sabe, quando a gente pensa o enfrentamento do machismo nas nossas organizações. São diversos vermelhos, mas nenhum é como o seu vermelho profundo, profano. Explana aos quatro cantos por onde passo. Vermelhos mundanos causam mudança de planos, com efeitos ufanos. Seduzem tiranos, te demonizam com mentiras, mas eu não me engano. Seu coração na minha mira, inimigos provarão da minha mira. Seu andar torto me inspira, mas nem tudo são cores. Flores caem, o sangue espirra. Ideal, prazer e desejo que inspira. A mente pira, vida real ou imaginação. Estado de exceção, vermelho na parede é pichação. Protesto, manifestação, escrita parietal. Rabisco sentimental, não é algo banal. Com o caminho fechado e o coração rachado, desvio para o vermelho. Vermelho imortal, provocativo, intenso, indomável. Seu gesto é inflamável, me incendeia, encandeia. Me liberta da cadeia, panaceia universal. Vermelho imortal, provocativo, intenso, indomável. Seu gesto é inflamável, me incendeia, encandeia. Me liberta da cadeia, panaceia universal. Coral na ponta dos dedos, com cuidado marca a pele escura. Se mistura o urucum e o mistério de um vale. Religação do cordão umbilical, valente. Adoro vermelho em dias cinzentos, calor do colo. Cânticos de dor, cânticos de cor quente. É sinal de alguém por perto. Abraço apertado e nasce um novo desenho. Um largo riso envergonhado. Alguém passou batom nos lábios do sol. Adornado com colar, é sinal de calor, colorindo o ar. E a ciranda 20 palavras girando a seu redor. Cuidado, muita calma, senhor. Não se avança o sinal, alerta de violência. Sangue nos olhos, saldo bancário em baixa. Rubro nas veias, quero rubis, hibiscos, morangos e amora. Suco de acerola com maçã. Vermelho imortal, provocativo, intenso, indomável. Seu gesto é inflamável, me incendeia, encandeia. Me liberta da cadeia, panaceia universal. Vermelho imortal, provocativo, intenso, indomável. Seu gesto é inflamável, me incendeia, encandeia. Me liberta da cadeia, panaceia universal. Fantástico, acho que isso de se implicar e de se colocar para jogo, acho que é muito fundamental. E aí eu falo agora pros compas, né, pensando os homens, muito isso, assim, quer dizer, a gente tem que se botar para jogo nesse sentido de perceber que existem contradições e que é necessário ouvir e tentar destruir essas contradições, né, a gente precisa ter honestidade. Eu penso também se parte das dificuldades que a gente vê nos nossos movimentos aqui em relação à questão da misoginia também não tem um outro componente, que eu acho que é em grande parte um componente da forma como a gente construiu nossas masculinidades, né? Mas não tem um componente também, sei lá, de um hiperindividualismo, assim, em que quando os homens são cobrados, são colocados para jogo, eles não veem isso como um problema para ser tratado em um grupo ou uma comunidade, mas como se fosse um ataque pessoal, sabe? Como se fosse, duvidando da sua capacidade, ou da sua genialidade, ou do seu libertarismo, sabe? Às vezes eu penso um pouco isso, assim, né? Porque quando a gente pensa, pelo menos quando eu... Pelo que tu fala aí, pelo que eu conheço do zapatismo, quando a gente pensa nos zapatistas, a gente pensa numa forma de habitar que ela é uma forma comunitária, né? Então, se botar pra jogo é se botar pra jogo de maneira coletiva, né? E eu acho que às vezes essa masculinidade que a gente construiu, que ela é individualizada, atomizada, né? Tem a ver com uma certa racionalidade neoliberal e tal, eu acho que dificulta um pouco isso, e que a gente precisa, de fato, romper de maneira forte, né, com isso. Não sei. Eu concordo total. Eu acho que tem tudo a ver com pensar as coisas em laço, em aliança mesmo, né, em comunidade, nesse sentido. Porque... E ao mesmo tempo isso não é, porque acho que a gente às vezes oscila entre duas coisas, né? Ou as pessoas se veem, os caras se veem como atacados pessoalmente, ou senão você usa o outro lado dessa moeda, que é dizer que é tudo social, né? É tudo, mas não sou eu, cara, que é estrutural, né? Eu tenho visto muito esse procedimento com esse rolê que tá... Como chama isso, gente? Com essa cola que tá acontecendo com o termo racismo estrutural, né? Assim, de repente também virou assim, não, mas é porque o racismo estrutural, né? O racismo estrutural. E aí, uma coisa que era pra ver, né? A possibilidade, a gente reconhecer o tanto que isso é constituinte das nossas subjetividades, imaginações e relações, né? E materialidades. Virou uma boa desculpa para você também só falar, não, mas é porque é estrutural, né? Então, assim, é uma relação que não tá pautada no nosso binômio, tipo, culpa, não culpa, né? Assim, tá pautada numa construção de responsabilidade efetiva e de construção coletiva ao mesmo tempo, né? Então, quando a gente muda um pouco essa chavinha, também o fato de o machismo ser estrutural não é desculpa para ninguém ser machista, né? Assim... Então, o problema é, ao mesmo tempo, de cada um de nós e de todos nós, né? Assim, é um pouco conseguir mesclar essas duas chaves, que, de fato, a nossa forma de imaginar o mundo, que vê os corpos separados, né? Ou a gente joga a culpa para todo mundo e se exime, ou a gente pega só pra gente, né? Assim, é, não faz muito sentido, né? Dentro dessas outras formas de construir relação mesmo. Por isso que eu acho que é importante ressaltar essa construção pública, né? Inclusive desses discursos, essa coisa de, ó, a gente tá vendo isso, tá ruim, vamos fazer o meia-culpa aqui, o que, que a gente tá fazendo pra isso? A gente tem essa lei lá, mas ela ainda não funcionou totalmente, sabe, assim, porque é um processo que implica, né? Acho que eu gosto muito dessa palavra também, que implica mesmo a comunidade inteira, né? E cria outras possibilidades de construção dessas questões. Tava pensando muito isso, assim, né? De como essa coisa da crítica mesmo, né? De botar pra jogo, de pensar, né? De como que... Como é difícil, né? Pra nós assumir o papel da gente, no caso, para os homens, né, assumirem o papel deles na reprodução de comportamentos machistas e misóginos, enfim. E eu acho que porque eu fui pensando muito por que será que mudou tanto, né, aquela... lá de 2004, naquela fala do comandante Marcos, né, de ter poucas mulheres nos cargos de... mais de controle, né, porque não é controle, enfim, mas nos cargos políticos, assim, e como que isso mudou, né, de uns tempos pra cá, e eu acho que tem muito a ver com essa questão das escolas mesmo, de formação, né, eu acho que isso é muito importante, mas eu acho que é muito difícil para discutir, eu acho, mesmo no, entre os anarquistas, enfim, discutir gênero, né, os homens seriamente ouvirem sobre isso e assumirem as merdas que fazem e, né, tipo, como que a gente faz uma formação, né, dos nossos companheiros, assim, que... Eu não acredito muito nessas formações que tem, né? Tipo, tem na Argentina, que é dos... mate o seu macho interior, os negócios assim, que é só homem que vai pra lá e fica uns dias lá falando de suas dores também. Eu não acredito muito nesse modelo, assim, né? Então, essa ideia de como que a gente pensa também outras formas de colocar isso... né, mas de uma maneira mais que realmente afete mais e que não seja só os homens ali concordando e depois fazendo tudo totalmente diferente, assim, né. É só, fiquei pensando assim, como que eles conseguiram mudar as coisas, né. Eu acho que é legal pensar que se o Rousseau Marcos fez essa autocrítica coletivamente, publicamente, isso também quer dizer que antes de chegar a nós, rolou mil coisas lá dentro, né? Assim, porque o Marcos é um porta-voz também, né? Assim, era. E isso quer dizer que provavelmente essa crítica foi elaborada muitas vezes em muitos espaços, bem no ritmo zapatista, que é o lento pelo avanço, e até chegar e ser posta da forma como foi. Então, o próprio comunicado, ele já é o resultado, né, de um processo de mobilização que depois vai se desdobrando em outras coisas, pela organização interna das mulheres mesmo, né? Assim, e aí, ao mesmo tempo, né, isso aí, essa aí é a pergunta... falar a pergunta de US$1 milhão aqui entre nós não vai fazer tanto sentido, mas acaba que é, né, assim, porque eu acho que, por um lado, essa coisa da comunidade, eu acho que é um ponto muito importante, né, da relação intrínseca, né, comunidade, terra, de estar construindo ali e de entender que toda a luta zapatista só faz sentido, né, porque é a luta das mulheres, né, assim, que o movimento só faz sentido porque tem as mulheres, né, assim, é uma coisa mas é um entendimento que não sei se está numa ordem também só dessas formações, assim, no sentido do entendimento do racional, né? Ou se ele está num sentido mais subjetivo e ao mesmo tempo prático, que é a da luta cotidiana ali mesmo, né? Então, eu acho que assim, isso aí já mudando um pouco de foco, né? Assim, mas nessa mesma questão que você colocou, sei lá, né? Dentro do movimento Passe Livre, por exemplo, a gente já enfrentou dezenas de questões de agressão de gênero, de casos de machismo e até racha com alguns coletivos da federação e tal, e que eu acho que essa questão sempre volta, né? Assim, como que a gente lida com isso? Como que a gente avança, né, nesse nosso projeto de emancipação mesmo, assim? E eu acho que esbarra muito com essas questões das hierarquizações das lutas, a despeito dos discursos, né? Esbarra muito com uma posição, com essa questão também da individualização das coisas. Eu até entendo a desconfiança um pouco dos espaços, sei lá, exclusivos masculinos para tratar do machismo. Por outro lado, o que eu queria mesmo é que a galera fosse lá e se reunisse mesmo e me deixasse pensar em outras coisas, sabe? Assim, às vezes, tipo, também rola um cansaço, né? Assim, de nossa, lá vou eu de novo ficar discutindo aqui gênero com os caras. Ô, gente, junta, limpa a sujeira aí de vocês, na moral, sabe? Assim, tem um pouco isso. Então, mas de qualquer forma, isso também até mesmo esbarra, até pelo próprio cansaço, nessa coisa que eu acho que as comunidades zapatistas mostram um pouco o contrário, né? Que assim, essas questões, elas não são, elas precisam ser de todo o movimento, né? Assim, elas precisam ser todo mundo se botando para jogo. Agora, é difícil pensar essa construção do lado de cá. Continuo achando difícil. Eu acho que tem também um pouco, extrapolando assim um pouco, eu acho que tem a ver com essa, uma ideia de concepção de pessoa, uma de concepção de mundo, assim, também. Porque, né, pelo pouco também que eu conheço do zapatismo, assim, me parece que tem uma ideia muito mais de... essa ideia mais de comunidade, de fazer dessa ligação também com a Terra, com o cosmos, enfim, de uma fluidez, uma complementariedade, e dessa necessidade de um equilíbrio, assim, né, através também dessa complementariedade, assim, né. Então, talvez isso também é uma ideia de... seja... facilite um pouco a pensar de uma forma não hierárquica entre homens e mulheres, enfim, né? Porque estou, né, pensando de uma maneira mais integrada, próprio corpo com terra, enfim, e que tudo faz parte de né, uma coisa só, enfim. Talvez isso... talvez o nosso modo individualista de pensar mesmo, que dentro, né, que a gente tente fazer isso de uma maneira diferente dentro das lutas libertárias, enfim, ainda seja um elemento que complique ainda mais, né, as coisas. Com certeza, eu acho que o indivíduo deu errado, né, gente? Isso a gente já sabe. Agora a questão é que a gente também está propondo aqui, como é que a gente, para além, porque a gente está quase falando de uma, em outro sentido, de uma virada ontológica, que, nossa, né, como é que a gente faz essa transformação, levando em conta que nós também somos constituídos bastante pela ideia de indivíduo, né? Então, mas eu acho que a gente precisa encontrar outros caminhos aí mesmo. Eu acho que é construindo comunidades mesmo, e laços e alianças. Por aí, mesmo que de um jeito meio troncho, né, assim, porque sem contar com algumas vantagens que outros mundos têm sobre o nosso, mas a gente, eu acho que por aí, inclusive em aliança com esses mundos, né, a gente consegue se inspirar mesmo para construir outras relações. eu aposto muito nisso, e aposto muito na possibilidade, tipo assim, na possibilidade não, na urgência de nunca, jamais tratar essas questões como algo que a gente pode botar pra debaixo do tapete. Elas são as questões, né, assim, é a vida das pessoas, né, é a vida das nossas companheiras, das nossas companheiras mulheres, né, a vida dos nossos companheiros e nossos companheiros negros, é isso, né, é isso que nos mobiliza, assim. Então, trazer isso para o centro do debate e se implicar mesmo, né, e para aí a gente conseguindo construir essas comunidades de fato, que não sejam só um discurso bonito. Não, fantástico, eu acho que essas são discussões e reflexões que casam de uma maneira muito forte com aquilo que a gente vem construindo na história desse podcast, né, que tem um pouco isso, assim, a gente precisa de fato de uma virada comunitária, ainda que a gente repensar o coletivo, repensar essas relações, acho que não é só uma questão de se desprender dessa noção de indivíduo, né? Quer dizer, de se desligar do indivíduo que nos prende nesse sentido, né? Não se trata só de uma virada ontológica, mas também, quer dizer, nesse ponto eu concordo lá, né? O Aferri Corte, né? Quer dizer, a gente precisa construir, assim como é a história dos zapatistas, né? A gente precisa construir essas coisas, mas construir essas coisas é impossível dentro de uma determinada estrutura econômica, social, política, macro e micropolítica, né? E que o espaço para isso precisa ser conquistado, na verdade, um pouco na porrada. Né? E eu acho que isso são as duas faces desse processo, né, de destruir mundos e construir mundos, né, que eu acho que é parte fundamental da gente pensar esse movimento das lutas libertárias como um todo, né, inclusive que a gente poderia chamar de nossas lutas aliadas aí nesse sentido, né. Agora, eu acho que, sinceramente, não é possível a gente fazer luta libertária de uma... se a gente não se colocar para jogo, de fato, né? A gente, nesse caso específico, e aí eu concordo com a Dance, né? Em certa parte, e eu concordo também contigo, Leila, que, claro que, eventualmente, se você deixar os homens resolverem as suas tretas por eles próprios, o risco de você ter um camaradismo é muito grande, né? O risco de você continuar mantendo essa lógica é muito forte, né? Só que dessa vez revestido com um verniz de desconstruidão, assim, mas que também não dá pra gente jogar no colo das mulheres e falar, olhem, cuidem da gente, né? sejam nossas mães e ensinem a gente como que a gente tem que se portar aí, né? Mas eu acho que esse momento de não vou nem dizer de desconstrução, né, mas de destruição dessas mentalidades, dessas racionalidades, acho que é condição sine qua non pra gente construir a sociedade que a gente quer construir. E eu não tô nem falando assim de uma utopia futura, etc e tal, mas a gente viver essa anarquia, essa liberdade aqui e agora, sabe? Acho que é um pouco isso, assim. Eu não sei se eu tô situacionista demais nos últimos tempos, assim, mas eu tenho pensado muito no campo dos slogans anarquistas, assim, né? E tem um que é o tal do Anarquia Começa na Pia, que eu acho que é importante pros homens anarquistas começarem a pensar e mobilizarem com uma enorme urgência. Então, sei lá. Fico bem contente com toda essa discussão e eu espero que isso leve... aprofundar mais alguns debates que a gente tá afim de fazer, sabe? Não, mas eu quero agradecer, assim, primeiro porque pra mim é sempre muito bom falar dos zapatistas, cara, acho que se eu tenho uma saudade na vida é Chiapas. E é bom, né, porque eu acho muito relevante em vários sentidos a gente retomar a experiência zapatista, assim, não só no sentido de Acho que, por exemplo, nesse sentido do que a gente está comentando aqui, né, da luta da emancipação das mulheres e tudo mais. Mas acho que também, de forma geral, né, assim, a gente saber no mar de melancolia que a gente se encontra, que não só lá, mas em tantos outros lugares do mundo, outros mundos estão existindo, né, assim. Isso acho que é bom aquecer nosso coração aqui para manter firme a luta. E também, uma coisa que acontece muito quando esses episódios de violência, de agressão, de gênero surgem e emergem dentro dos nossos coletivos, também é essa melancolia, né? Às vezes a gente até acha, não, esses mundos estão existindo, inclusive aqui, eu tô ajudando a construir um. E aí, de repente, a gente se depara com uma situação como essa que, cara, é um puta de um balde de água fria, né? Tipo, porra, até aqui. E é foda, assim, acho que, não sei se dá pra não ficar melancólico ou puto ou uma mistura de tudo, né? Ou muito decepcionado. Mas eu acho que também é bom retomar a experiência zapatista como nesse sentido da resistência mesmo, assim, né? De saber que essas coisas existem, que infelizmente nem a galera lá com território autônomo e tal tá imune a isso, mas a questão é o que a gente se propõe, né? Assim, enquanto coletividade, a fazer para que isso não aconteça mais, né? Assim, e que a gente continue, de fato, construindo comunidade. Então, não sei, é muito bom. E, ao mesmo tempo, também é isso, né? É muito bom. Eu agradeço enormemente o convite e a provocação para pensar. Porque não é fácil. De fato, não é fácil. Bom, então... eu acho que eu tô meio melancólica mesmo. Mas... Acho que é bom a gente... olhar para além, né? Acho que faz bem, acho que vai ser importante também essa, que a gente está na ideia de fazer outros episódios nesse sentido, assim, acho que isso vai ser bom. Mas, muito obrigada, né, Leiloca, tipo, deixou a Meli, tadinha, para falar com a gente, e foi super ótimo, assim, muito feliz que a gente conseguiu conversar, brigadão. A Meli está dormindo, sonhando com as comunidades zapatistas, está nem ligando para mim, tá ótimo lá. Ai, saudade do tempo que minha filha dormiu, assim. Eu queria agradecer também, eu acho que essa discussão é muito fundamental, faz um tempão já que eu queria falar sobre o movimento zapatista no geral, mas eu acho que sempre me faltou um pouco um ponto de entrada que não fosse só, vamos falar sobre o zapatismo, saca? E eu acho que é uma oportunidade da gente pensar quais são as ligações que a gente pode construir a partir de problemas bem concretos mesmo, que são enfrentados pelos movimentos como um todo, assim, sabe? E eu acho que foi muito legal, muito, muito fundamental essa discussão. Eu espero que o pessoal curta bastante, reflita e pense algumas coisas. A gente tem aquela velha armadilha das dicas culturais, né? Das dicas. De avisar para variar. Eu acho que o legal é ser armadilha mesmo, né? A gente quase nunca avisa, a gente sempre esquece. Mas, então, de surpresa, de supetão, Leila, tem leituras, filmes, música, alguma coisa que você queira indicar para os ouvintes, para as ouvintes, que você acha que ressoa com o que a gente discutiu? Nossa, gente, armadilha total e absoluta. Não, tudo bem. Gente, eu vou ser bem sem graça da minha indicação, mas vou aproveitando que, como no começo do episódio a gente falou que fazia um tempo, né, que 94 e tal, e às vezes eu sinto super falta dessa, minha formação política teve muito a ver com os zapatistas, né, antes de eu ir pra lá, inclusive. Então vou indicar um livrinho do Emílio Gennari, chama SLN Passos de uma Rebeldia, que é um livrinho meio literário mesmo, inclusive, contando a história do movimento, né? Assim, o Genário faz bem um processo super metalinguístico, no sentido de que se inspira também na forma de escrita dos comunicados zapatistas e tal, para contar a história. Então, vou indicar esse, que é um bom livro para conhecer o movimento. E aí, vou indicar também uma banda de um grande amigo que chama Ataque Belice, que não tem nada a ver com o tema de hoje, mas vou aproveitar aí, é uma banda de rap daqui do Paraná, do Distrito Federal. E vou aproveitar, já que a gente tá aqui, e que essa discussão da luta tá super posta na banda. Não sei se vocês curtem hip hop, é meio hip hop, mistura com soul e jazz. Então, vou só aproveitar aqui pra fazer um jabá. Então, que eu vou indicar esse livro da Silvia Marcos. Tem umas coisas que eu não gostei muito, então, enfim. Mas eu acho que é um livro interessante, assim, para ter umas ideias mais gerais, assim, sobre as mulheres, sobre as mulheres zapatistas, enfim, que até tá na internet, depois a gente pode colocar o link. Mulheres Indígenas Rebeldes Zapatistas, é da Silvia Marcos, daí depois a gente coloca lá. Replep. Tava digitando aqui. Bom, eu vou dar três indicações aqui pro pessoal. O primeiro deles é um conjunto de textos, né? Sete textos do subcomandante Marcos, Nem o Centro Nem a Periferia. Tem uma versãozinha em zine que saiu pela Deriva e que é publicado e distribuído pela Monstro dos Mares. São sete textos bem interessantes. Eu vou indicar, já que a Leila trouxe música, eu vou trazer duas coisas relacionadas à música também. O primeiro deles é um episódio de um podcast chamado Balanço e Fúria, que é um podcast sobre as intersecções entre música e política. Tem vários episódios muito legais, assim, mas eu especificamente queria trazer o episódio que foi com a Elaine Campos sobre anarcopunk e anarcofeminismo. A Elaine Campos era do Abuso Sonoro, né? E foi um episódio muito, muito, muito potente, assim. Eu ouvi ele essa semana aí em várias lavadas de louça. E realmente, assim, a construção que aparece aí, ali naquele episódio histórico é muito massa. Não vou contar mais porque eu quero que todo mundo ouça. Então ouçam aí o episódio com a Elaine. E aí, bom, já que eu tô indicando o episódio com a Elaine, eu vou indicar para vocês, ouvintes, ouvirem Abuso Sonoro, porque Abuso Sonoro é foda demais. E eu acho até que vou tentar encerrar o episódio com Abuso Sonoro ou algo do tipo. Bom, acho que é mais ou menos isso. Vamos se despedir do pessoal aí, gente. Dá um tchau aí pra galera. Então tá, brigadão. Beijo, galera. Beijo, valeu, gente. Obrigado por ouvir, gente. Nós, homens e mulheres, íntegros e livres, estamos conscientes de que a guerra que declaramos é uma medida extrema, mas justa. Os ditadores estão aplicando uma guerra genocida não declarada contra nossos povos há muitos anos. Por isso pedimos tua participação decisiva apoiando esse plano no povo mexicano, que luta por trabalho, terra, teto, alimentação, saúde, educação, independência, liberdade, democracia, justiça e paz. Declaramos não deixarmos de lutar até o cumprimento dessas demandas básicas para o nosso povo. Integra-te às forças insurgentes do Exército Zapatista de Liberação Nacional. We'll be right back. demônio.